Aqui na terra a fome continua, a miséria e o luto e outra vez a fome. Acendemos cigarro em fogos de napalm e dizemos amor sem saber o que seja, mas fizemos de ti a prova da riqueza, ou talvez da pobreza, e da fome outra vez. E pusemos em ti nem eu sei que desejo de mais alto que nós, de melhor e mais puro, de melhor e mais puro. No jornal soletramos e olhos tem maravilhas de espaço e de vertigem, salgados oceanos que circundam, ilhas mortas de seda onde não chove, mas a terra astronauta é boa mesmo. E as bombas de napalm são brinquedo onde come brincando só a fome, só a fome, astronauta, só a fome.